do solo de Salvador agora aos 41 no livre à direita, chame 1219. Direito 1219, o ano 604. Solo Salvador, ano 604. Livro ano 0, faz eco. Voo no 604-500, está autorizado o táxi via Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia, portão 02, voo no 604. Frequência 1288. 1288, hotel 3455, uma boa. Boa. Gol no 889, pronto para a quadra. Afirmo, gol no 889. Gol no 889, está autorizado 360 para o Galeão pela Upper Zulu 14. Previsto saída da El Transição Blast, curva à direita após a decolagem. A pista em uso é 1-0, a frequência do controle de Salvador é 119.35. Seu transponder é o 5037, gol no 889. Autorizando, gol 1889 para o Galeão, nível 360, Atlas do Lu 14, da El Blast. Curva direita, decolada 10, 19935, 5037 no transponder, gol 1889. Afirmo. 5 Brasília, 1-4-2-5, alterna 1-2-5. Te chame o centro, frequência 1-2-8-8, cara. 2-8-8, obrigado. 8, Brasília, 1-2-4-2-5, ou 1-2-5. Poderia repetir? É o 3858, autorização para Fortaleza, ciente do hotel. Ah, sim, é de queira aguardar, comandante, eu ainda não tenho sua autorização, não. Nações, quanto obrigado. Qual a saída prevista, por gentileza? Para Fortaleza, Momo Frote. Obrigado. Tá bem, ele tá falando 1-2-5-4-5. fechado e manobra de novo. Manobra de 2604. Gol 1889, está na 5 para pushback acionamento. Gol 1889 autorizado, pushback acionamento no 5. Autorizado, gol 1889. Salvador, boa noite, está 3152, informação até autorização, Recife. Quem chamou, por favor? Está 3152. Queria aguardar também, comandante. Ainda não tenho seu plano. Aguardando. Possível 340 para Guarulhos. Sete, na escuta. Voo 1889, pronto para ataque. Alternando Campinas com 4 horas e 3 de autonomia, PLP 132. Pelo PLB? 132, 132. Gente, copiado, gol no 889, está autorizado táxi via Juliette, Alfa Charlie, até o ponto de espera da pista 1-0. Quando ingressar na Alfa, troca para 1 no 8, decimal 62, gol no 886. Gente, Juliette, Alfa Charlie, e troca para 10862, gol 1-889. Salvador, tá 3152? 3152, já tem aqui autorizado, será o número 2 para a cópia, já está pronto para o push, confirma. Afirmativo, tá. Então tá liberado o seu pushback no botão 3 e aguardando para a cópia, ok? Autorizado, aguardando para a cópia, tá 3152. Botão 3858 na escuta, para a cópia. Pronto, cópia 3858. Então 3858 está autorizado nível 370 para Fortaleza, aerovia Opus Lua 19. Decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição frote, transponder ao 5042, controle 119, decimal 35, conteja. Autorizado 370 Fortaleza, Opus Lua 19, decola 10, curva esquerda, Momo frote, transponder 5042, controle 1935, está 3858. Então 3858 correto para o puxa acionamento, chame a torre 18612. 18612 para puxa acionamento, obrigado. Então 3152, copia? Copia 3152. Então 3152 autorizado para Recife, nível 330, pela Upper Whisk 58. Após a decolagem da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5043, o controle opera em 119, decimal 35, corteja. Motorizado Recife 330, Aprilisco 58, Raul Dama 0, curva esquerda, Pucaracaju 5043, 1935. Só confirmando, 5043 é o transponder, chame para o táxi, tá 3152, que negar agora 10012. 0012-5043. Chamará para o táxi. Boa noite, Tan. 3858, posição 612, pushback e acionamento. 3858, está livre para o estacionamento, chame para o táxi. Chamará para o táxi 3858. Então, última informação, chame a torre 186 para o táxi, ok? 186 para o táxi, está 3152, boa noite. Gol 989, alinhado, pronto. A livre decolagem 140 com 62 agora, o 889. Bonfa arrival level 040. I'm entering Bonfa arrival level 040, 0157. 889, decolou aos 58, chame o controle em 1935, tem um voo, uma boa noite. 1935, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, gol 1889, uma boa noite, transferência. Boa noite, 89, contato radar na decolagem, suba ao nível 360, no perfil da saída da El. Perfil da El para 360, gol 1889. 35 naval, qual é o teu B novamente? 135. 135, tá livre o táxi à sua direita, chama o portal da decolagem, ponto espera. Livre táxi à direita, chamará para ingresso, quando pronto, tá 3152. Torrentan 3258, está com 120 a bordo, 4 horas e 45, alterna Teresina para o táxi. Está livre o táxi, via Juliette Alfa até o ponto de espera da Taxi Charlie, quando lá chama o ponto para a decolagem, o QNH 1012, TAN 3858. Juliette Alfa, ponto de espera na Charlie, chamará o TAN 3858. Tá 3152. Está 3152, está livre, LI decolada a pista 10, deslocada em 90 metros, que negar agora 1013, o vento é 130 graus com 5 nós. Livre elemento e decolagem, cabeceira deslocado, está 3152. Posição 10, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 3, 1, Brasil. Chame o centro Recife em 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. 288-3325, obrigado. 1889. Understand 2050 report established. FCL 157 after PL3 said 2050 and free ILS runway 10 call established. Tango Whisky Foxtrot Lima, mantém-se em condições visuais, está autorizado até o nível 075. Tente até o 075, Whisky Foxtrot Lima, tente dar o Neo. Tá 3152, decolou ao 05, chama o controle 1935, deu o voo, uma boa noite. 1935, tá 3107, obrigado, boa noite. 3152, contato radar na decolagem, suba ao nível 330, perfil da saída PUCA, 3152. Ok, perfil da saída PUCA, nível 330, tá 3152. Controle de Salvador, esse Foxtrot Lima solicita a descida e prontar a rotatória. Nossa intenção de pouso seria 197, positivo. Gente, Papatango, esse Fox Lima, desça até 035 em condições visuais na prova da rotatória. Esse é o 035 na prova da rotatória, o Whisky Foxtrot Lima. Chama o controle 1935, tem um voo e uma boa noite. 1935 agora, boa noite, tá 3858. Para 3858, contato radar na decolagem, suba ao nível 370, mantenha o perfil da saída Momo. O perfil 370, 3858. 4006, autorizado a descida ao nível de voo 160, 170. Uma hora, 7-2 milhas, rumo sudoeste, nível 230, subida 360, com 737, vetorado para evitado na descida. 4006, tráfego 1 hora, 9-2 milhas, rumo sudoeste, nível 230, subida 360, com 737, vetorado. Chame o centro Recife, 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. Comprimento 5-2-5-4-5, tá 3-2-5-2, obrigado, tá, boa noite. De coordenação com o centro Recife. Aguardando. E Momo, poderia? Momo está autorizado, 3858. 3858, agora Momo. Tanguski Fox Lima, desça para 1500 pés, prova da rotatória. Segue para 1500, prova da rotatória, confirma o ajuste. 1013, Whisky Fox Lima. 1013, Whisky Fox Lima.